autorização, galera. Tá, 561 na guarda de copa, prepara a subida da El. A guarda copa prepara a El. No 561 no copia. 561 no copia. Galeão 360 autorizado, via P November 857. Cola da pista na zero, primeira curva à direita. O perfil é da El, Leda e Irume. 5445, transponde a controle em 1208. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Salvador, gol 1811, informação Charlie, bom dia. 1811, Charlie, confere agora de copo, prepare a arma. Ó, certo. Jogou 1561, não está com 1, passou no bordo, 13 40, 15, para cá. Direita via Índia, ponte espera 1895 e 13, boa viagem, 1561. Direita Índia, ponte espera 1895, 1953, 15, 9, obrigado, boa noite. Salvador, bom dia. Caminhão no ponto de carga. Luna 561, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 08 nós. Alinha e decola do 10, Luna BA Bravo, Papa Alfa, nível 340, BA Pêndulo 21, até Sorocaba, após conforme. Cola da pistão no 0, primeira curva à direita, Santa da Arbor 1, transição alerta. 5452, transponder, controle, 12080. BA Bravo, Papa Alfa, 340, pela superior 21, até Sorocaba, pode, de acordo com a rota do plano, decola para 10, curva direita, Arbor 1, saída, com a transição em alerta, 5452, transponder, 208, controle após, gol 1811, na posição número 4. Chame pronto, que eu puxo. Já te chamo. Salvador, Gol no 8-1, o único spec acionamento, posição número 4. Autorizado, time táxi. Táxi, Sr. Gol. Uno 561 no Chaminhe 5251, alterna 288. 5:20. A alternativa é Foz do Iguaçu e 180 a bordo. Taxi à direita via Índia no ponto de espera 1895, com ajuste no 0132 agora. Boa viagem. Direita 1895, ponto de espera, a partir da presente é monitora 1811. 1811. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1161, informação, Charlie, autorização, Guarulhos. Gol 1161, aguarde copo, prepara a subida da El. Da El, Salvador, bom dia, Gol 1811, pronto, próxima ponta, espera da cabeceira na zero. 811, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 100 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem após o alinhamento do 1819. Afirmo, decolado aos 1-4, confirmando o transponder 5452, controle 1208, bom voo. 5452208, obrigado. Ele está fazendo uma boa... Bom dia, boa noite, boa noite. Contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para o 340. Arbor 1 340 no 8, o Bono 1 fazendo um pequeno desvio aqui e já retorna para o perfil. Eu estou guardando o transponder do centro, só mais um minuto. No ONU, foi direto elétrico. copia? Copa, não tem onde. Guarulhos, 360, via peso Luno 0. Solo da pista na 0, primeira curva à direita. Perseguida da El, Leda, Mótima. 5461 no transponder, controle 12080. 360, formado Guarulhos, via peso Luno 0, decola da pista no 0, perseguida da El, após Leda e Mótima. 5461 no transponder, controle 12080, gol 1161, posição 2. Correto, chove pronto quando proposto. Nono mesmo. Sim, pronto. Por que é que está na mesma? Nono mesmo. Autorizado, senhor Itália. Autorizado, senhor Matar. Oito nono, chame Recife 288, antena 260. Recife 1288, 1260, obrigado. Alfa. Prossiga, gol, Petri Alfa. Pino Pátio 3, posição 7 Lima. Solicito autorização de reboque para o Pátio 1, posição 7. Confirmando a posição de destino é a 07. Positivo. Autorizado, inicial reboque, reporte para ingressar no Pátio 1, gol, Petri Lima. Ok, iniciando. 3601, bom dia, São Paulo, Congonhas, o nível 360, aguarde, cópia no portão 10, prepare a subida da El Leda Motiva. Ok, aguardando da El Leda Motiva. Vou 1161 no Parsight, 182 a bordo, Terna Galeão, 4 horas 2 minutos. Pesado táxi direita via Índia, ponto de espera na 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 0 no 2, tem um bom voo, voo 1161. No 0 no 2, direita Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, voo 1161, muito obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol 1161, ponte espera da 10, pronto. Gol 1161, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 100 graus, 089. Alinha e decola 10, gol 1161. São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, via Pedro no 0, até Bugave após a Pedro no meio e conforme, rápido pronto. Agora da pista no 0, primeira curva direita, abertura da El, Leda Motiva. Tempo 463, transponder, controle em 1-2080. Decolado 227, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia. Patrulha Salvador, bom dia, gol 1161. Vamos encontrar pro radar na decolagem, subir mantendo 360, após 2000, goleta. Gente, 360, confirmando, pode voar agora na frente de Leda, então 1161. Após 2000. Após 2000, Leda, gol 1161. De reboque do pátio 3 para o pátio principal, Finger número 1. Pátio 3, Charlie, aguarde para o reboque. Ok, aceitar, aguarde. Alô, Gol, Gol 76 Alfa, autorização para ingresso no pátio principal. Chegou no portão? Portão 7. Autorizado, porte alterno. Ok. É ONU, chame Recife, 251, alterna 288. 251-288, gol no 161, obrigado. Azul, foi pro Richard? Pode iniciar, o Azul Alfa Echo Charlie no pátio 3. Chego para ingresso no pátio principal. Ok, iniciando, eu vou passar ingresso no pátio principal. Salvador, eu sou 3601, no portão 10, solicita flashback, eu falo. Portão 10, autorizado, senhor Tec. Autorizado, 3601. Marcelo Salvador, Azul Alfa, Fluente Charles, está pronto para ingressar o pátio principal. Até o 01, Angelina. Colo Gol, Gol 56 Alfa, alterno de rebote na ponte 7. 7, bom dia. Salvador, mensura do Mike, Hotel X-Ray na remota 112. Prossiga. Bom dia, o Mike, Hotel X-Ray, solicitou autorização para reboque da 112, para posição 02, parte principal. Sente, aguarde. na guarda, o Mike até a ordem foi. Salvador, Azul Alfa, Freio Charles, Calibre Rebote, Renato 01, obrigado, bom dia. Bom dia. Salve Salvador, Z3601, 184 a bordo, autonomia de 3 horas 47, alterno galeão, solicito táxi. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895-1013, boa viagem, 3601. Pátio 1 no Índia, a torre é 1895-1013, ajuste. Bom trabalho, obrigado, 3601.